arrependido me encontra agora, por ter brigado e mandado embora a mulher que nasceu para mim. Sem ela eu não vou ficar, e se ela não voltar, vai ser o meu fim. Há quanto tempo que estou chorando, mais uma vez estou te implorando. A seus pés pedindo perdão, eu te peço, seu amor querida, tu és minha vida, minha paixão. Beijei.